Muito obrigado, vamos sentar. Estou muito feliz porque aonde tenho ido, eu tenho visto a integração dos jovens e das crianças da religião de Deus num tema que todo mundo considerava impossível de ser entendido. Vocês têm visto a rede da boa vontade, sabem como eu ajo. Eu pego as pessoas de surpresa. Eu quero saber se sabem. Olha, o irmão Zaru tinha no gabinete dele na Rádio Mundial um pensamento do Abraham Lincoln. Um dia desse eu vi uma fotografia que o pensamento aparecia lá. Eu não me lembro bem, mas quem costuma conhecer de qual o pensamento do Abraham Lincoln é a Celina Timóteo Bertolin. Ela é profunda conhecedora do Abraham Lincoln. E ele dizia assim: só não erra quem não faz nada. Quer dizer, ele dizia com classe literária. Eu estou falando com simplicidade para vocês entenderem. E eu tenho dito mesmo no ar: vem cá, fulano, fala. Às vezes levantam um dedo para falar, não tenho certeza, não faz mal. Venha e diga. Você pode acertar 50%, até 30%, até 10%. Uma parte lá está certa e merece uma divulgação. E o que não estiver certo, você está dando oportunidade para corrigir-se, né? Por isso que eu já tenho falado a vocês e repito: ninguém venha chorar nos meus ombros porque foi caluniado, porque foi difamado. Quem mais caluniado e difamado que Jesus? Quem mais caluniado e difamado desses grandes missionários que ele mandou à terra? Ah, devíamos até estar muito felizes, porém alguma coisa pudermos nos aproximar deles. Se alguém vem e te calunia, e é calúnia, você ganhou pontos de luz, você está mostrando que você é indulgente no sentido de que não odeia. Você está mostrando que está desenvolvendo a sua paciência. Você mostra tanta coisa e você se fortalece a si mesmo, a si mesma. Agora, se o negócio é verdade, então você até agradeça. Eu disse: bom, então eu vou me corrigir. Eu sou cara de pau, mas não tanto assim. Então eu vou me corrigir dos defeitos que você descobriu em mim. É, mas agora eu vou mostrar os seus também. Não, isso não. Só se a pessoa quiser saber. Então, a gente não está interessado em evoluir. Ora, para tirar a situação humana desse pantanal em que as multidões se chafurdam, nós vamos para a política de Deus, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. E pedindo a Jesus que nos inspire bastante, que estamos chegando às bem-aventuranças. Estamos adentrando o Sermão da Montanha. Isso é uma coisa extraordinária. A cura do filho de um oficial do rei. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Passados 2 dias, partiu Jesus dali para a Galiléia, pois ele mesmo deu testemunho de que um profeta não recebe honra em sua terra. Ninguém é profeta sem honra, a não ser em sua terra ou dentro de sua própria casa. É que Jesus diz aqui, não é? Assim, chegando à Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles haviam comparecido à solenidade. Chegou, pois, novamente a Caná da Galileia, onde converter a água em vinho. Ali se encontrava um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Este homem, ao saber que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e lhe curasse o filho, porque estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Mas é certamente lamentando essa tristeza, né? Os homens são como crianças, precisam de brinquedos, precisam receber confete de vez em quando, até para servir ao Cristo. Suplicou-lhe o oficial: desce, Jesus, antes que meu filho morra. Tornou-lhe o Senhor: vai, porque teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e retirou-se. E no caminho para casa, os seus servos vieram-lhe ao encontro com a notícia de que seu filho vivia. Perguntou-lhes então a que hora ele se sentira melhor, e eles lhe responderam: ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Reconheceu o pai que era a mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E acreditou ele e toda a sua casa no Cristo de Deus. Foi este o segundo sinal que Jesus realizou depois de voltar da Judeia para a Galileia. Meu Deus, tudo é possível àquele que crê. Aqui nós depositamos nossa confiança em Jesus, somos curados por ele. Eu tenho fé em vocês. Por isso é que eu escrevi à mão uma mensagem para os jovens da religião de Deus. Mas é que eu digo aqui no trecho: vez por outra, Satanás, que é a soma de todas as maldades humanas, procura fechar uma porta à ação libertadora da religião de Deus. Religião de Deus que singulariza a LBV, o PBV e o Centro Espiritual Universalista. Deus, porém, mil portas sempre está e estará abrindo para nós. Como? Pelo marketing, pela gráfica da boa vontade, pelo rádio, pela imprensa, pela televisão, pela rede da boa vontade, pelo departamento das relações fraternais, pelas campanhas, pelos soldadinhos de Deus, pela pré-mocidade, pela mocidade legionária, pelas mulheres legionárias, pelos homens legionários, pela ronda da caridade, pela religião de Deus, pela política de Deus e por nossos brios, pela nossa honra, pela nossa dignidade, pela nossa persistência, por nossa vergonha na cara, pela nossa garra, por nosso idealismo inderrotável, por São Francisco de Assis, por Maria Santíssima, pelos pobres e deserdados, pelos idosos, por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, pela fraternidade universal, descida à terra graças ao Espírito Nobilíssimo do inigualável Alziro Zaru, e por tudo aquilo de decente, de ético, de solidário, pelo que ele sofreu e lutou, as religiões irmanadas, o Conselho Deliberativo da Boa Vontade, pelo novo mandamento do Cristo na Bíblia Sagrada, pelo Templo da Boa Vontade, pelas humanidades da terra e do espaço. E mais uma vez, por Deus, pelo Cristo e pelo Espírito Santo, e mais uma vez por vocês, meninos e meninas, que tanto anseio ver como homens e mulheres tais, que como nunca tenho pisado na terra, meninos homens, veja só a pobreza da língua portuguesa, não posso dizer meninas mulheres, porque tem um sentido totalmente diferente. Então as meninas não pensem que eu seja machista, porque agora eu só vou falar nos meninos homens. E como é que eu vou falar nas meninas mulheres? Estou falando mal delas. Está vendo a pobreza da língua? Então já me expliquei, não já? Então vamos lá. E mais uma vez por vocês, meninos e meninas, que tanto anseio ver como homens e mulheres tais, que como nunca tenham pisado na terra, meninos homens, dos quais Jesus se glorie, contrapondo-se corajosamente aos homens meninos que têm infernizado o mundo com suas pichotadas e fraldas borradas por ideias que infeccionaram os povos. Deus os guarde, meninos homens. Abram as mil portas que Deus espera ver mantidas abertas por vocês. E nunca permitam que pessoa alguma se atreva a fechá-las. Vão mais longe, porque vocês são bem capazes. Sustentem abertas 1 bilhão de portas. Melhor, 22 bilhões de portas. Uma para cada habitante da terra e do céu da terra, que queira libertar-se pelo conhecimento da verdade de Deus, como preconizava Jesus. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Deus, o Cristo e o Espírito Santo velam por todos vocês, meninos homens da religião de Deus. Os tempos chegaram, Jesus vem, conforme sua divina promessa no Evangelho e no Apocalipse. E podem crer, porque Jesus não é mentiroso, conforme qualquer homem mentiroso deste mundo. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista. E já vem. Para sempre.